DJ Servo Produções apresenta Artigo 5º, estamos de volta. Baixada Santista representa. Yeah! Chega de demagogia que a supremacia da vida me ensinou. A dificuldade, a honestidade, a dignidade me transformou. No recomeço da trajetória do pesadelo que te apavora. Mais uma vez, novamente, completamente, estamos de volta. Queria poder entender por que tanta discórdia na humanidade. Se o preconceito, inveja, poder, a desigualdade só causa maldade. Calamidade total, vivendo num mundo animal, irracional. A sobrevivência se torna um ato fatal, sobrenatural. Ainda sou otimista, voltando na ativa, sobrevivendo da expectativa da vida e do vírus que me contamina. Se liga na fita, Baixada Santista entrando na mente, soltando rajada de informação, superando os problemas da sociedade com dedicação. Seja bem-vindo à realidade, condenada a viver no relento. O estado de necessidade só faz aumentar o sofrimento. Agora segura a fúria do monstro que você já criou, vivendo pro lado imundo da sociedade, enchendo o peito de ódio e rancor. Estamos de volta, estamos de volta. Baixada Santista, se liga que a nossa voz nunca vão calar. Mandando a mensagem consciente, invadindo sua mente, mostrando e provando que a sua vida pode mudar. Estamos de volta, estamos de volta. Baixada Santista, se liga que a nossa voz nunca vão calar. Mandando a mensagem consciente, invadindo sua mente, mostrando e provando que a sua vida pode mudar. Nervosamente, Balatã chegando na cena. Agora de volta no jogo com dois parceiros bolando o esquema. Em meio à guerra eu vi vários soldados cair, tipo cena de filme. As soldas da jada são eternizadas nas páginas dos monstros do crime. Em qualquer lugar onde se vá, a realidade é apenas uma. Morra, asfalto em guerra, polícia nas ruas, bala perdida no desespero, alguém que por ajuda procura. A paz está longe, a violência não cessa, a realidade não se maqueia. Muito menos espelho e novela, esse é espelho derradeiro do gueto na nova era. Estamos de volta, não é nenhuma miragem na sua viagem, a nossa mente decola. Estamos de volta, estamos de volta. Aquele pesadelo antigo retorna, direto das ruas pro mundo em forma de trilha sonora. Aumente o volume na fita, só quem é. Artigo 5º, na linha de frente, soldados guerreiros de fé. Soldados guerreiros de fé. Estamos de volta, estamos de volta. Baixada Santista, se liga que a nossa voz nunca vão calar. Mandando a mensagem consciente, invadindo sua mente, mostrando e provando que a sua vida pode mudar. Estamos de volta, estamos de volta. Baixada Santista, se liga que a nossa voz nunca vão calar. Mandando a mensagem consciente, invadindo sua mente, mostrando e provando que a sua vida pode mudar. Hoje eu dou risada lembrando do meu passado, escravizado, derrotado na mão do diabo. Mas tudo isso é passado, mano, já mudou. Quando entreguei a minha vida na mão do Senhor, dou glória a Deus por ter minha vida hoje transformado. Vida do crime, droga, bebida, sempre me rodeavam. Estou liberto de tudo isso hoje, pode crer. Em Jesus Cristo, Ele quer mudar o seu viver. Basta somente crer e receber seu coração. Confesse seus pecados e receba o seu perdão. Deixe de lado a tristeza, a angústia, a depressão. Confie sua vida no Senhor e não na ilusão. Pois o diabo só quer roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo quer dar a vida eterna, confie em mim. Trilhe uma nova caminhada que Ele vai preparar. Com alegria, felicidade sempre vão reinar. Estamos de volta, estamos de volta. Baixada Santista, se liga que a nossa voz nunca vão calar. Mandando a mensagem consciente, invadindo sua mente, mostrando e provando que a sua vida pode mudar. Estamos de volta, estamos de volta. Baixada Santista, se liga que a nossa voz nunca vão calar. Mandando a mensagem consciente, invadindo sua mente, mostrando e provando que a sua vida pode mudar. Yeah. Artigo 5º, Gangs da Kid, Balatangas, De Cristo Máfia, DJ Servo, Baixada Santista representa.